Você também é uma celebridade. Não se entregue à conformidade. Não seja escravo da mediocridade. Luta com força pela igualdade. Humildade é necessidade. Porém, desejo inteiro e não pela metade. Mostra a coragem que a fé invade. Acredite em sua capacidade. 5 da manhã já é de praxe, o sol clareia. Ofusca no meio do horizonte, no fronte, despertador desperta. E a celebridade com coragem, com vigor se levanta. Prepara um rango com café, depressa toma, marmita pronta. Junta a mochila, seus pertences, segue avante pro ponto do busão. Avista a condução, acena com a mão, bus para. Ele depressa embarca pra ir na batalha, junto com os irmãos que com ele segue junto na missão. Indústria, comércio, patrão, trabalhador humilde, honesto é a base da nação. De toda a economia deste império que oprime o cidadão. Mas atenção, tome cuidado, trabalhador parou, o mundo para. Não seja uma galinha, é melhor ser uma águia. Independente pra voar, independente pra caçar, independente pra sonhar. Pra sonhar, pra sonhar. Celebridade do gueto, branco ou preto. Celebridade do gueto, ao deitar-se no leito, esperança no peito. Celebridade do gueto, amanhã mais um dia, quem sabe alegria. Celebridade do gueto, ou só mais ilusão, mais decepção. Adormece em seu sonho, redenção. Vejo aquele cara em meio à névoa da fumaça. Tão cedo ele passa, não vejo quando volta. O circo pega fogo em minha volta. Alguns batem na porta, quem é se identifica. Conhece a rotina, os horários de visita. Fregueses da antiga, alguns de profissão. Grandes empreendedor, abortaram a missão. Alguns nem tanto hoje, aumentou a procura. Dos que ama a noite, detesta a ditadura. Tá suando frio, primeira vez que cola. Cantei de cara a bola, tome vê se não a mola. Acelera e sai fora, mas sem chamar atenção. Não sei por que me envolvo, mas aumenta a rotação. Bem-vindo ao mundo cão, confiança é luxo. Algo raro aqui, tenho pouco e não desfruto. Vezes sonho com muros, acordo assustado. Pra lá não volto louco, nem quente nem gelado. Prefiro a morte trocar, levar uns três comigo. Não ganhei a guerra, mas deitei uns inimigos. Estilo tem de sobra, só faltou a grana das madame. Pra ajudar a comunidade, não cercar mais com arame. Meu bunker, trincheira, área de escape. Querem me ver em destaque, puto, odeio os paparazzi. Gárgulas do mal, troféu semanal. Pra deguste de racista, programa policial. Ha! Nem eu sabia que era tão famoso assim. Verme que se complique, vou adiando o fim. Inspirado sim no quilombo dos Palmares. Resistência e luta contra os burgos oligarques. Senzala pós-moderna, açoite estanhado. Os capitão do mato cada mais mecanizado. Já são mais de quatro, a noite se despede. Vejo aquele cara e a cena se repete. Com a marmita na mão, pro ponto do busão. Que Deus abençoe cada um na sua função. Na cada sua função, um na sua função. Celebridade do gueto, branco ou preto. Celebridade do gueto, ao deitar-se no leito, esperança no peito. Celebridade do gueto.